Objeto 5717, AMI Recife, 125, decimal 1, Alter 133, decimal 25. 995, identifique e desça para 2.000 pés na chegada Bonfim, ajuste altímetro no 097. Para 2.000 pés, o Bonfim falando, tem o contato com o Bonfim. Paciente 1995, está autorizado a LS, reposto estabilizado. Salvador, Bonfim, 804, tá bom? 804, identifique, desça para 4.000 pés na chegada Bonfim, ajuste no 097. 35, 17, bom dia, identifique, desça para 4 mil pés, ajuste no 017, chegada a bom. O 804, desça para 2 mil pés, ajuste no 017, autorizado ILS, reposto estabilizado. Passar estabilizado, 804. Localizador, gol 1199. Semitorre 118, decimal 95, gol 1995. 1895. Oi, Salvador, bom dia, gol 1995. 995, repórter, tem baixo travado. Tá baixado e travado, a duas milhas agora do externo. Estou visual com a aeronave, pista de ponta livre, pouso autorizado, vento 140 com 10. De pouso, gol 1995. Agora 50 na bolsa, 207. No 7 no 5, identifique, desça para o 060, chegada Monte. American Airlines 980, squawk identification, descend to flight level 070, Amman arrival. Tan 35 no 7, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 7, reposto estabilizado em LS. 2.000 pés autorizado, LS X-Way, Tan 35 no 7. LS, 7804. Voo no 804, chame torre 1-1-8, decimal 95. Voo 804. Torre, controle, confirma a frequência da torre. 1-1-8, decimal 95. Ok, ninguém está atendendo, deixa eu tentar de novo. 1-804. 804, avistado, cheque trem, pouso autorizado, pista livre, o vento 150 graus, ponto na China. 7, 3, 4, 1, 8, 0, 4. Dá pra sair travado? Afirmativo. Voo no 897, identifique, desça ao nível 080, chegada bom. Identificou, desce para 080, chegada bom, nível 1897. Na escuta, prossiga. Qual a possibilidade de um coordenado com o controle que está aí? Lá, na capa, no alto, no é Elefa? É. Aqui uma saída aqui. É Elefa ou Alfa, uma coordenada. Por que você está coordenado com o colega aí? É o plano agora para 915, né? Para o Brasília? É, exatamente. Está agora o próximo. Manda aí só para vir para a posição. Eu vou chegar no pessoal do controle, só um minuto. Não, vamos fazer essa possibilidade. Fazer essa possibilidade. 04, bem-vindo, sou Lagoa 241, não livrar à direita na minha escuta, prossiga via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette 8, na escuta 804. No 607, desça para 2.000 pés, autorizado LS, ajuste no 08. 2.008, autorizado LS, eu vou no 607. Vou no 715, desça e mantenha 4.000 pés, ajuste de altímetro no 08. 4.000 pés no 08, vou no 715. Soltando 3597. 3597, chame torre 118, decimal 95. 895, obrigado, bom dia. Sim. 508 na escuta? Opa, na escuta. Só confirma pra mim a rota via Pesulo 17, que você tem no plano? Rota Pesulo 17, Torre Otan 3517, tá visual com a UNOZER. 517, pista livre, pouso autorizado, vento 150 graus com 10 nós. Tá baixar travado? Baixar travado, livre pouso na UNOZER, Otan 3517. América 980, descent 3000 feet, unit 1018. Você pode aumentar o brilho da 35 na frente? Yes, Alpha approach American 980. Request present position director Duna for some weather. Fly direct to Duna 980. Voo no 897, desça para 4.000 pés, ajuste altímetro 108. Desça para 4.000 pés, 2.18, 1.897. Voo no 715, desça para 2.000 pés, ajuste 108, autorizado LS, reduza para 1.809. Ok, reduzindo para 1.809, descendo para 2.000 pés, autorizado LS, com no 715. Para Guarulhos, só um minuto, Copper 360, prepara a subida da El. there. We need to go just a little left towards somebody. Marina, America 980. Barulhos 360, falta conforme plano, bide, pisolonomia, brava 12, Lu, decola 1-0, curva direita, perfil da El Leda, pós-leda, voa bide, alta ceptorovia, 5460, transponder, controle 120.8. Voo no 897, reduza para 2009. Reduzindo 2009, voo no 897. Confere, curva direita, estou complementando, meia dúzia, portão, chame o ponto plano, posicionar. Direita, portão, 3597, solo agora os 47, bem-vindo a Salvador, prossiga na minha escuta, táxi Alfa Juliette, Paulo, botão 04. 597, segue táxi Alfa Juliette para o portão 04 na escuta. Torre Salvador, bom dia, vou no 607, vai passar por sim para baixar travado. 607, pista livre, tem pouso autorizado, vento 140 graus, curto nós, estou ciente, baixa de trabalho. Ok, atrasado pouso da 10, vou no 607. 5808 na escuta, da web? Opa, na escuta. Então, vamos fazer o seguinte, a gente está com mudança já do turno no controle, e eu vou pedir para o senhor preparar as duas saídas, a Alfa 1 no Alfa, e a...